Eu sou o Bruno. E eu sou o Madison. E estaremos aqui para apresentar o nosso primeiro Podcast Off! Estaremos aqui no nosso programa falando de coisas que gostamos e que vocês devem gostar também, como animes, games, mangás e muito mais. Nós vamos também ter promoções para você, ouvinte do nosso Podcast Off! Nosso primeiro assunto é sobre a nova geração de videogames. É, isso mesmo, estaremos falando aqui do Wii, do Xbox 360 e do PlayStation 3. É isso aí. O primeiro videogame que nós analisamos foi o Wii. O sistema dele é algo inovador, porque a Nintendo transcende totalmente o conceito de videogame. Agora, na verdade, é uma forma de entretenimento para a família toda. Videogame, porque não tem nenhuma denominação que possa ser aplicada diretamente ao Wii. É, e por conta disso a Nintendo não se preocupou com, digamos, com o hardware dele, né? Então ele é um videogame central de entretenimento, não simplesmente esse videogame escolhões que só tem jogo e mais jogo. Realmente, porque os gráficos do Wii são praticamente os gráficos do seu antecessor, o GameCube. E o Wii é um videogame para toda a família, tanto que ele é bem mais barato em tudo, né? E também, continuando com as comparações, né? Digamos que eu entendi mais ou menos que a comparação de um Wii é mais ou menos com a do Xbox, né? Só com a diferença de um PC para um Mac, né? O Wii sendo um Mac. Bem, percebe-se que realmente a Nintendo queria transcender os videogames, até no nome do videogame. Wii é uma palavra fácil de ser lembrada em qualquer idioma, não importa, sei lá, árabe, chinês, japonês, tanto faz. E também, Wii, em inglês, claro, WE, significa nós, que expressa muito bem toda a função multiplayer do Wii, já que a grande graça dele é o multiplayer, mas ele tem dois Is que podem representar duas pessoas, digamos assim. Até o controle do Wii tem seu diferencial, ele é sensível a movimentos e é chamado de Wii Remote e de o Wii-chaku, né? E o sistema é baseado realmente no Wii-chaku. Você pode apontar coisas na tela, pode... A grande sacada do Wii é você poder se movimentar, é fazer as pessoas se movimentarem para jogar seus jogos. É algo que você pode puxar um pouco da Konami no DDR, Dance Revolution, que também foi algo inovador, que era a pessoa mexer seu corpo para poder jogar, assim como o iToy do PS2 e coisas desse tipo. E uma coisa também que sempre acontece com a Nintendo é que a Nintendo sempre muda o controle, né? Sempre faz os controles complicados, né? E no Wii, apesar de ter ficado diferente, acabou se complicando, não complicando. A mídia do Nintendo Wii é um DVD comum de dupla camada. E por sua vez cabe 8,53 GB. Agora nós vamos falar sobre o videogame da Microsoft, o Xbox 360. Pois é, o Xbox foi o primeiro videogame dessa nova geração. Desde o Xbox, a Microsoft realmente se engajou no ramo do videogame. Bom, a meia do Xbox 360 é o HD DVD, que cabe 20 GB. Ele também tem compatibilidade com DVD, com CD, CD-RW e as demais mídias comuns. Apesar do tremendo sucesso do Xbox 360, a Microsoft vem enfrentando um problema, que é um problema das 3RL, que é o que acontece quando o Xbox dá defeito, né? E ele dá defeito com uma certa frequência, né? Isso acabou irritando usuários do Xbox e a própria Microsoft, que amargou grandes prejuízos com isso. Continuando agora, falaremos do PlayStation 3, o videogame da Sony. Bem, o PlayStation 3 foi um dos videogames mais esperados, porque os trailers dos jogos eram coisas absurdas. Alguém que viu o trailer de Metal Gear 4, então de Alone in the Dark 4 também, vê, sei lá, gráficos inimagináveis praticamente, para um videogame. E além disso, ele trouxe sua carga de inovação. Ele tem um leitor de Blu-ray, que comporta até 52 GB. Além disso, seu controle também possui a opção de detector de movimento, porém não é tão explorado quanto no Wii, já que no Wii isso é grande coisa do videogame. a conclusão da casa sobre os novos videogames da nova geração é... O Nintendo Wii vence pelo seu preço, sua versatilidade e sua diversão. Ele é o nosso vencedor. É, falou tudo. Muito obrigado. Além dessas vantagens, nós, no Wii também tem o Virtual Console, que esquecemos de falar anteriormente, né? Então, com ele, nós podemos comprar jogos antigos, de Mega, de Nintendo, de Super Nintendo, Neo Geo, de Amiga, e por aí vai. E agora nós vamos para a nossa sessão tradução musical, com a tradução da semana. A música é Moon on the Water, de Beck. Pirulito que bate, bate. Pirulito que já bateu. Que gosta de mim é ela. Gosta dela, sou eu. Pirulito que bate, bate. Pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela. Que gosta dela, sou eu. O doce pergunta pro doce qual doce mais doce que o doce de batata doce que doce responde pro doce que o doce mais doce que o doce de batata doce é o doce de batata doce. É isso aí, essa foi a tradução da semana. Espero que vocês tenham gostado. Vamos falar um pouquinho da novidade dos animes e mangás. Já saiu o especial Death Note, 6 horas. Até onde fizemos esse podcast, ainda não estava sendo disponibilizado por nenhum fansuber, já legendado, que não são 3 horas, mas já tinha link via torrent para ser baixado. Outra novidade também é que chegou mais um mangá de Bleach pela Panini, e o mangá de Naruto e Death Note também são novidades, já estão saindo, já estão para sair das pessoas. Bleach, quem acompanha, finalmente acabou os fillers. Desde o episódio 137 não tem mais filler, agora estou começando a história mesmo, da saga dos Arrancás, que particularmente eu acho que está e realmente voltou aquela empolgação toda que estava. Dos animes alternativos, a novidade é a continuação do pouco famoso, tão adorado pelos seus fãs, Dokuro-chan. O que está assistindo Dokuro-chan, ou Anjo que Bate até a Morte, Dokuro-chan. Foi lançada a série Dokuro-chan Second, o qual Sakura está vivendo com Dokuro-chan e a irmã dela, e vivenciando coisas ainda mais loucas. A série até agora só tem um episódio, que pode ser encontrado em alguns sites, trazido pelo Anime No Sekai no Sul. E agora vamos à nossa recomendação da semana. Eu, Marson, recomendo Tomb Raider Anime Série. E você, Bruno, recomenda o quê? Bem, eu recomendo de jogo. É um jogo das antigas aí, do centro do PS1. Eu recomendo Diver, principalmente modo survival. E anime, você recomenda o quê, moço? O Dokuro-chan. Com certeza, o Dokuro-chan é o que o Marcos recomenda. E eu recomendo Furikuri. Dokuro-chan e Furikuri são animes curtos, né? Dá pra você baixar no instante e curtir. Esse foi o nosso primeiro podcast off. Até a próxima semana. Bem, esperamos que vocês tenham gostado, tenham baixado isso mesmo, essa loucura. E se a aceitação for boa, a gente faz uma próxima semana. Se a aceitação também não for boa, a gente faz uma próxima semana. E aqui, tchau pra vocês, né? Tchau do Bruno. E agora tchau, tchau do Madison. Pronto, agora vamos deixar pra vocês uma musiquinha de bônus, pra vocês curtirem aí, pra pelo menos baixar isso tenha que valer alguma pena. Conseguimos! Meus parabéns, Power Rangers! A vitória é nossa! Foram além do dever de salvar o mundo de um destino terrível. O mundo tem muita sorte em tê-los, e eu também. Power Rangers!